Graça e paz, irmãos e irmãs, com grande gratidão ao Senhor e com espírito de vitória, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós vamos ler mais um capítulo da palavra do Senhor. Era minha intenção ter lido esses capítulos nos dias que antecederam. Mas quem sofre de diabetes sabe que essa é uma doença enjoada. É a palavra que eu encontro, ou negócio enjoado. Sem que haja nenhuma alteração, na insulina, nem para cima, nem para baixo, sem que haja aparentemente na vida nenhuma mudança para melhor ou para pior, de repente o corpo, né, se ressente e você tem algumas descompensações orgânicas. Mas é isso aí, é parte do jogo. O que importa é glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Tá bem? Então vamos para 2 Coríntios, capítulo 3. Já estamos no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E esse é um capítulo importante, porque ele fala da nova aliança. Então, vale a pena mesmo prestarmos atenção a essa leitura. Eu começo com uma devocional inspirada num texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, para mim, uma referência em âmbito nacional no Brasil, para todas as denominações. Então, faço questão de transmitir, e a equipe sempre tem nos mandado, a equipe de abertura nos manda textos dele também, então faço questão de repassar para você, tá bom? Diz assim: nossa vitória não vem dos homens, mas de Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Deus é quem chama, desafia, dá visão, dá poder e dá vitória. Ele promete um fim glorioso, mas também estabelece os meios. Precisamos agir segundo a palavra. Precisamos conhecer, viver e proclamar a palavra. Há poder na palavra de Deus. Eles nos desejaram bênção e nós os abençoamos também. Aproveito essa última frase para fazer uma correção. Há poder na palavra de Deus. Eu já ouvi ministros assim abençoados, no geral, no todo, mas que entraram por uma escola da psicologia, uma escola. Não dá para detalhar agora, irmãos, as várias escolas. Então, uma escola bem frágil. E com essa ideia, eles espalham um conceito de que há poder nas palavras que nós dizemos. Não, não há poder nas nossas palavras. Isso é confissão positiva. Isso é um erro assim grosseiro. Só há poder na palavra do Senhor. Se houvesse poder nas nossas palavras, imagina só o que o mundo seria, com 8 bilhões de pessoas dizendo coisas as mais diversas. Então o universo inteiro ia ficar sendo alterado dependendo das palavras que seriam ditas pelas pessoas. Então, isso é assim inaceitável. Agora, o que o reverendo Hernandes está dizendo é uma verdade. Há poder na palavra de Deus. Tá bem? Só para você não cair numa espécie de misticismo cristão aí, de terceira classe. Não é segunda classe, não, de terceira classe. Então, fica esse alerta. Há poder na palavra de Deus. Muito bem. Tendo feita essa primeira leitura, vamos fazer agora a leitura de 2 Coríntios 3. Diz assim o texto: será com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Paulo continua tendo que se, para você entender, Paulo tem que ficar se defendendo toda hora daquilo que falavam contra ele na igreja de Coríntios, tá? Na igreja de Corinto, melhor dizendo, os coríntios na igreja de Corinto. Então, será com isso que estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. É uma beleza literária ímpar, o versículo 2. Vocês são a nossa carta. Eu não preciso mandar carta nenhuma falando da minha vida nem do meu ministério. Vocês são a minha carta, escrita no coração, conhecida e lida por todos. Ou seja, o testemunho que eu tenho perante vocês e o fruto de vocês já basta para dizer quem sou eu. É isso que o apóstolo está dizendo. Corinto havia sido invadida por uma grande quantidade de falsos cristãos, andarilhos, milagreiros, que se diziam mestres da verdade apostólica. Por isso, os coríntios passaram a pedir cartas de recomendação aos missionários e mestres cristãos que chegavam à igreja. Bom, até pedir no geral, a gente entende. Agora, para o apóstolo Paulo, que plantou a igreja, aí é inaceitável. Paulo não precisava de qualquer recomendação, pois sua obra estava estampada na própria vida de muitos membros da igreja, transformados pelo poder do Evangelho. Entretanto, mesmo com todos os cuidados, alguns impostores conseguiam forjar falsas cartas de recomendação e se infiltrar nos ministérios da igreja. Isso é o que a gente chama de batalha espiritual, né? O diabo não consegue vencer a igreja, então ele se infiltra na igreja para atrapalhar a obra. Versículo 3. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo. Vocês, olha só, Paulo, vocês são uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Aqui ele faz uma referência à lei que foi escrita ainda em tábuas de pedra. Provavelmente, com isso, estamos falando da infiltração de judaizantes. É uma possibilidade, né? Pelo menos a referência da tábua de pedra. Vocês não, vocês foram escritos com, não com tinta, mas foram escritos com o Espírito do Deus vivo. Aleluia. Os documentos e as cartas, irmãos, eram comumente redigidos sobre pergaminho, já nesse momento, ou papiro. Paulo compara o desbotamento natural da tinta nas letras e sua facilidade de ser encoberta com a marca indelével e permanente do Espírito. A palavra de Deus está escrita no coração dos crentes, não em placas de argila ou pedra, como no Sinai. Vejam, é uma referência inquestionável, né? Aí você pode ver Jeremias 31, Ezequiel capítulo 11 e assim por diante. Êxodo, né? Paulo explica logo a seguir a importância dessa diferença entre a antiga e a nova aliança. Como isso vai estar presente no capítulo? A diferença entre a antiga aliança com o povo de Israel, Antigo Testamento, e a nova aliança a partir de Cristo, certamente há um conflito aqui com a presença de judaizantes. Esses judaizantes queriam que os gentios se comportassem exatamente como os judeus no passado, ou mesmo naquele período. Não há dúvida disso. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Glória a Deus. Nós não temos mérito, mas Deus tem. Paulo responde aqui a pergunta levantada. No capítulo 2, no verso 16. Nossa força, nossa capacidade, dom, talento, vem do Senhor. O cristão maduro tem plena consciência dessa verdade, irmãos, e por isso desenvolve uma autoestima equilibrada, louvando a Deus pela maneira como foi criado. Você sabe quem você é. Você sabe quem te criou. E como você sabe quem te criou, quem você é, você pode dizer às pessoas quem te deu os dons, quem te capacitou, quem é você, porque você foi criado por Deus. Então ele não está aqui reivindicando méritos, pedindo aplausos, mas ele está dizendo: eu sou criado por Deus e eu sou nascido de novo. Graças ao poder de Deus. Ele, versículo 6, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Opa! Aqui é introduzido uma temática principal desse capítulo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não de letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Dizer que surgiu uma nova aliança, de modo algum, por favor, não caiam na heresia de Marcião. Dizer que existe uma nova aliança a partir de Cristo Jesus, de modo algum, esvazia o conteúdo da primeira aliança, da antiga aliança, da aliança feita com Deus, entre Deus e o povo de Israel, na história da revelação de Deus. Vou repetir para você, a história da revelação de Deus. Ele não está invalidando, ele não está dizendo que a outra caducou. Ele não está dizendo que a outra envelheceu. Ele não está dizendo que a outra não tem mais valor. Mas ele está dizendo que a partir de Cristo Jesus nós chegamos na plena dispensação. A nova aliança é a plena manifestação de Deus, o Deus que se fez carne. E reforça isso dizendo: a primeira aliança foi escrita nas tábuas de pedra, e aqui ele diz, não de letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. E continua valendo hoje, né, irmãos? Só conhecer a Bíblia, só ler a Bíblia, não resolve. O diabo conhece ela de ponta a ponta e ele conheceu as personagens que a escreveram. Conhecer a letra não resolve. É preciso que o Espírito Santo nos transforme, nos vivifique. Está bem? Aqui vale a pena parar um pouquinho. Os ministros são aqueles que servem à causa do Senhor. Aqui Paulo retoma o tema tábuas de corações humanos. Paulo adverte a igreja sobre os judaizantes. Os judeus cristãos que queriam guardar a Torá, a lei, e as leis rabínicas que vieram depois da Torá, tá bem? Depois dos cinco primeiros livros da Bíblia, basicamente. Os quais se diziam discípulos de Pedro. Então, Paulo está tendo que lidar com essa questão. E ele diz: olha, eu fui gerado a partir de uma nova perspectiva. Ele também era judeu. Ele também conhecia a Torá. Aliás, conhecia a Torá muito mais do que Pedro e muito mais do que os apóstolos, porque ele era teólogo. Mas ele mostra que aquilo que o Espírito Santo gerou é maior, o que Jesus fez é maior. Não é que a outra é ruim, não, é que essa é maior. Dos quais se diziam discípulos de Pedro. Revela que os cristãos, em cujos corações habita, têm o Espírito Santo. Tem a lei escrita em suas próprias almas. Agora a lei não está numa tábua de pedra. Agora a lei está escrita na alma, pelo Senhor, o Deus vivo, conforme a promessa da nova aliança, entregue pelos profetas no Antigo Testamento. Tudo que Jesus fala traz de volta a lei e os profetas. O encontro de Jesus no Monte da Transfiguração não é um encontro aleatório com Moisés e com Elias. É a confirmação da lei e da profecia. Por isso Moisés e por isso Elias. A expressão grega literal, a letra mata, mas o espírito da vida, não quer dizer que o significado externo e literal da Bíblia seja mortífero ou inútil, não é isso? E que o sentido interior, místico, subjetivo tenha mais valor, só alguns vão ter acesso. Não, não. Todo mundo tem acesso a todos quantos Deus revelar através do Espírito Santo. O termo original letra tem o sentido de lei ou padrão de conduta. Essa é a expressão no grego. Diante do qual todos os seres humanos são culpados, são pecadores. Isso ficou claro em Romanos capítulo 3. Todos somos pecadores. E por isso já estamos condenados à separação eterna de Deus. Estaríamos condenados. Todavia, trago uma notícia de grande alegria para os irmãos. O sacrifício expiatório de Cristo pagou a pena de todos os que têm fé nesse ato salvífico do Senhor. A obra de Jesus nos salvou. Portanto, somos agraciados com a habitação do Espírito do Deus vivo em nossos corações, a fim de fortalecer-nos e nos conduzir ao amadurecimento espiritual. É o Espírito Santo que, cumprindo a promessa da nova aliança, escreve agora a lei no interior da alma do cristão. Não é externo, é interno. Concede-lhe amor pelos mandamentos do Senhor, os quais antes ele odiava. Ou se não odiava, né? Tinha que obedecer, era ensinado pedagogicamente, mas não havia nele um poder, o poder do Espírito o conduzindo a amar essa palavra. Deus abençoa com a capacidade para viver uma vida cristã autêntica e testemunhar ao mundo o poder regenerador e transformador do Evangelho, um poder que antes, por mais inteligente ou virtuoso que fosse a pessoa, ela não dispunha. Louvado seja Deus. Esse é um pouco do que significa a nova aliança, algo que foi escrito no nosso coração. Isso é nascer de novo. Algo que foi escrito dentro de mim. O Espírito Santo habita em mim, habita em você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não é algo externo. Não está fora de você, está dentro de você. Muito bem. Versículo 7. Qual é a relevância da nova aliança? Com letras sobre pedras, foi gravado o ministério que trouxe a morte. Para não entender mal, a lei, ela aponta qual é o caminho da vida e qual é o caminho da morte. A desobediência da lei, né, o pecado, a consequência do pecado gerava a morte. Quando as pessoas leem, é dramático, irmãos. Ainda mais, né, no nosso país. Quando as pessoas leem e não param para refletir, então parece que é o que está dizendo assim, a letra lá do Antigo Testamento trouxe a morte. Não, não é isso. A letra trouxe o esclarecimento do projeto entre bênção e maldição, vida e morte. Ela esclareceu. Mas ela não tinha poder para trazer a vida. Então, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse desvanecido. Ora, se isso tudo não fosse uma grande bênção, por que Moisés ia descer com o rosto cheio de resplendor? A lei, conforme a antiga aliança entregue ao povo de Deus no Sinai, irmãos e irmãs, não era de forma alguma má. A lei não era de forma alguma má ou infrutífera. Na verdade, Paulo conceituava como santa a lei, justa a lei, boa e espiritual. Romanos, capítulo 7, 12 a 14. O erro e a pecaminosidade está na alma e nas ações das pessoas que, como transgressores da lei, trazem sobre si justa condenação e punição. O problema não está na lei, o problema está na desobediência dela. E o fato de que o Espírito Santo não habitava em nós, e por isso o ser humano às vezes migrava para o caminho da desobediência. Muitas vezes migrava. A glória de Deus estava presente na entrega da lei. E eu digo, aleluia! A glória de Deus estava presente na entrega da lei. Como pode alguém dizer que a lei acabou se a glória de Deus estava presente na lei? Como alguém pode dizer que ela envelheceu se a nova aliança surgiu, a outra, ah, essa é nova, a outra é velha. Então, como é velha, não serve mais. Não! A glória de Deus estava presente na entrega da lei. O seu brilho fica refletido no rosto de Moisés quando descia da montanha. Esse é o problema de ler a Bíblia, por pedacinhos, sem fazer uma leitura integral ou sistemática. Se você lê um pedacinho aqui, um pedacinho ali, aliás, qualquer livro de literatura. Qualquer livro de literatura. Se você ler uma frasezinha aqui e uma frasezinha ali, isso pode te conduzir a erros, terríveis. Versículo 8. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Aí Paulo então vai apresentar a prerrogativa da nova aliança. A glória de Deus já estava na antiga aliança. Agora, ele vai dizer de uma glória ainda maior. Ora, se o ministério que trouxe a condenação o esclarecimento sobre o bem e o mal, tá bem? Se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Aleluia! Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável. A nova aliança é insuperável. Não está dizendo que a outra era ruim, não está dizendo que a outra era péssima, não está dizendo que a outra era velha, no sentido de inválida. Está dizendo que essa, a glória manifesta através de Cristo Jesus, essa é insuperável, essa é incomparável. Aleluia! Me dá vontade aqui de saltar, irmãos. O ministério do Espírito Santo produz justificação. Justificação. Justificados, pois, pela fé, teremos paz para com Deus. Em vez de condenação e morte, agora a glória traz justiça, justificação para nós. Nós que cremos em Jesus, agora somos justificados. A expressão original, justiça, tem o sentido objetivo de justificar, né? Justificação. E um sentido pessoal de santificação. A glória, agora, justifica e santifica. Por isso ela é nova e insuperável. Aleluia. Por isso que nós temos que avisar os judeus. Agora, por favor, não vá querer orar ou fazer missão entre os irmãos judeus, desconsiderando aquilo que Deus estabeleceu como glorioso. Porque se você quiser desconsiderar a glória de Deus manifesta no Antigo Testamento, acabou tudo. Você não vai evangelizar ninguém. E outra, você vai acabar com o Novo Testamento também. Porque ele só tem sentido quando você olha e há uma comparação aqui, ó. A nova é insuperável. Comparada com o quê? Com a anterior. Então a dialética nos ensina isso. Ele está fazendo uma relação com o anterior. Você não pode se desfazer de tudo aquilo. Se você se desfizer, vai virar um herege. E os hereges vão acabar, você sabe onde. Versículo 11. E se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória que permanece? Eita! A glória de Deus hoje permanece em nós. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Glória a Deus! Paulo comenta no trecho as duas principais dificuldades dos ministros, dos servos do Senhor. Primeiro, a cegueira e a surdez espiritual dos ouvintes, até hoje. Segundo, a fraqueza do ministro. Primeiro é a cegueira e a surdez de quem ouve. Segundo, a fraqueza do ministro, que não entende nada. Se não entende nada, vai falar o quê? Então, essa qualidade de fé nós expressamos com muita confiança. Versículo 13: Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem o resplendor em seu rosto, que estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Aqui é um aspecto cerimonial judaico, né? Assim como Moisés usava um véu para cobrir o rosto, a fim de impedir que os israelenses vissem a glória de Deus e viessem a desvanecer, da mesma maneira, na memória do povo de Israel, era bom cobrir a cabeça. Esse mesmo véu ainda reside figuradamente na memória deles e os impede de reconhecer o caráter temporário que foi na história da revelação todo o Antigo Testamento, insuficiente da Antiga Aliança. Observe, insuficiente. Não é que é ruim, é insuficiente. Preste atenção no dicionário um pouquinho, irmão. Não é que é ruim, é insuficiente. Eu tomo uma dose de insulina, mas ela tem que ser uma dosagem que me foi prescrita e ela tem que ser suficiente para atender a demanda. Não é que a insulina é ruim se eu tomar menos do que foi estabelecido. É que é insuficiente. Então, na maioria dos casos, os judeus ainda viviam sob essa ordem, né? Somente as pessoas que recebem a Cristo como Deus, como Salvador pessoal, têm a capacidade de perceber que a nova aliança transcende, substitui para sempre a anterior, no sentido de vai além. Substituir aqui no sentido de ir além, transcende, vai mais longe, vai mais alto, vai mais profundo, vai mais largo. E por isso causa, e isso por causa da glória maior. Transcende, é maior, claro que é maior. Quem trouxe? O próprio Deus encarnado. Deus que se fez Jesus Cristo, plenamente Deus, o Filho, presente com o Pai, com o Espírito, antes de tudo ser criado, ele é o princípio de tudo, se fez ser humano, plenamente humano, ele trouxe a glória de Deus até nós, não há nada que possa se comparar, por isso nós somos cristãos. E com todo respeito aos judeus ou a outros credos, por isso não somos de outros credos, porque a glória incomparável, suficiente, a obra única e suficiente, quem pode fazer, quem fez, quem sempre será glorificado porque fez, é Jesus. Por isso eu sou cristão. Porque se houvesse algo maior do que ele, alguém maior do que ele, glória maior do que essa, não há glória maior do que essa. Essa é a glória da nova aliança. Agora, pare com essa ideia. Pare com essa ideia. Em nome de Jesus, de que alguém que é maior ou que substituiu, transformou o anterior em algo abjeto, transformou o outro em algo inválido, transformou o outro em algo ou em alguém que não tem nenhum valor. Abra mão disso. E para finalizar, os últimos três versículos, irmãos, nessa devocional que me causa comoção, de fato, até os nossos dias. Quando Moisés, versículo 15, é lido, um véu cobre seus corações, já comentamos. Agora, 16, 17, 18. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Se você se converteu, o véu foi retirado. Agora, em nome de Jesus, que os usos, os costumes, a lei, os cânones, as regras, os regulamentos não venham produzir outro tipo de véu na vida das pessoas. Outro véu na vida das pessoas. Não! Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, ele foi rasgado de alto a baixo. Você tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso a Deus em Jesus Cristo. Você tem livre acesso a Deus. Que não venha ninguém agora causar para você, estabelecer para você novos véus. Novas cortinas teatrais religiosas. Em nome de Jesus. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele fez com que já não houvesse mais empecilho nenhum e nós chegássemos então e tivéssemos livre acesso ao Santo dos Santos, tivéssemos livre acesso a Deus. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E eu afirmo a vocês que para postei isso no Metanoia. Se você não ouviu, ouça. Milhares de pessoas continuam não se convertendo a Jesus. Sabe por quê? Porque os religiosos e cristãos religiosos estabelecem um novo tipo de véu para as pessoas e um novo tipo de regras e valores e uma série de outras coisas. E as pessoas ficam com medo. Se eu chegar até Deus, eu vou ter que tolir a minha vida. Eu vou ser agora um religioso, eu vou me transformar em alguém chato, insuportável, alguém que não pode, eu citei isso e vou repetir, alguém que não pode assistir um campeonato de futebol, alguém que não pode ir no parque de diversões e acho que nem existe mais em São Paulo. Não posso mais ir no Play Center, ou não posso ir na Disney, e não posso me divertir, não posso ir na natureza, e não posso me vestir bem, eu não posso nada. E a única coisa que tem que me dar prazer agora é o sentido de castração. Eu sou castrado. Sou castrado, sou castrado, e na medida que eu vou à igreja e me sinto castrado espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, sem poder prosperar também. Aliás, ficou faltando dizer isso, porque nós vamos comer do melhor dessa terra e Deus tem promessa sim para que nós prosperemos nessa vida também. Não serão todos. Jesus não foi assim, outros servos não foram assim, mas muitos vão prosperar porque é vontade de Deus. A única coisa que não podemos fazer é barganha. Não podemos buscar Deus por barganha com ele, mas eu quero lhe garantir que Deus abençoa pessoas no estudo, abençoa no trabalho e elas prosperam e elas caminham e materialmente são extremamente bem-sucedidas, porque Deus tem para nós o melhor dessa terra. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu está retirado. Não há uma área só em que o véu seja um impedimento. Não há uma área só no espírito, no na mente, na afetividade, no corpo, na matéria. Não há nada. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia. Versículo 17 diz assim: O Senhor é Espírito, é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Quem sabe eu peço à pastora para ministrar, ou a missionária Vivian ministrar isso no Metanoia, porque esse texto vale a pena. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Pastor, mas Jesus não se fez doulos. No grego, isso não significa escravo. Ele optou livremente por se fazer escravo. Mas quando ele se faz escravo para dar a vida, para servir. Ele torna-se escravo da liberdade. E apresenta para nós aí um paradoxo espetacular: um escravo da liberdade. E quando nós nos convertemos, nós também decidimos. Que nós seremos como escravos, escravos, mas escravos do quê? Nós somos escravos da liberdade, nós somos escravos da libertação, nós somos escravos da liberdade para todas as pessoas. Ah, irmãos, o Senhor em hebraico, Yahvé, que significa Jeová, aliás, nem é nominável, né? Mas Fica assim mesmo agora. É Adonai, o Senhor, ou Hashem, o nome. O Senhor, que significa Hashem, o nome, corresponde ao espírito da nova aliança anunciada pelo apóstolo Paulo. A presença do Espírito de Deus na alma, no espírito do cristão, o liberta da lei, do legalismo. Nós precisamos de um cristianismo libertos do legalismo, da influência de todo tipo de legalismo. E agora nós queremos fazer a vontade do Pai por amor, Romanos 8, 14. Os termos Espírito, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo são expressões intercambiáveis, com basicamente, para você entender, o mesmo significado. Isso porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, as duas primeiras pessoas da Trindade realizam seus propósitos mediante a ação do Espírito Santo, que é a criatividade de Deus. Se você quiser estudar mais isso, pastor, pastora, padre, frei, é claro que vocês já estudaram, perdão. Mas se você quiser se aprofundar, leia e releia Santo Agostinho, porque você vai entender esse mistério com uma profundidade tremenda. A Trindade, a Santíssima Trindade em Santo Agostinho, o doutor da igreja. Não é um doutor, é o doutor da igreja. E para encerrar, versículo 18. Boa nova para nós. Mais boa nova, né? Porque eu quero crer que você vai ouvir essa palavra e vai. Olha, o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. A liberdade para o que não convém, já falamos sobre isso no capítulo anterior. E em capítulos anteriores. Claro que não. Porque o espírito é o espírito da santidade. Ele te diz: olha, isso aqui é joia, aquilo lá não é joia. E você vai deliberando e vai: olha, eu sou livre. E se alguém pergunta para você na faculdade, no trabalho, você pode, posso tudo, mas não quero, não vou, não faço. Por quê? Porque não me convém, porque não me faz bem. Eu sou livre para querer ou não querer. Versículo 18. Então não é que eu sou proibido, é que eu sou livre. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado, em algumas traduções espelho direto, tá? A glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Irmãos, irmãs, nós que contemplamos com a face descoberta ao Senhor, a glória do Senhor, estamos sendo transformados dia após dia na imagem e na semelhança do Senhor. Que Deus nos abençoe e que a cada dia Ele transforme você na imagem e na semelhança dele, porque quando Ele vai nos transformando em Sua imagem e semelhança, nós vamos ficando parecidos com Jesus, com o projeto original de Deus, com o propósito de Deus. E é assim que nós vamos viver no céu, quando seremos totalmente glorificados. Por enquanto, que o Espírito Santo continue gerando em nós a imagem e a semelhança do Senhor. Agora, eu quero que você memorize, e eu vou dar bênção firmado nisso. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, que ninguém venha por outro. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. Que o Senhor nos transforme na sua imagem